1.1.1 O que são modelos de linguagem? Modelos de linguagem são algoritmos treinados em grandes conjuntos de dados textuais que permitem que a máquina processe, compreenda ou gere texto com base em entradas fornecidas pelo usuário. O objetivo principal de um modelo de linguagem é capturar as regras implícitas da linguagem, como gramática, estrutura e contexto, para produzir respostas coerentes e relevantes. Os modelos mais avançados, como o Generative Pre-trained Transformer, GPT, são treinados com bilhões de palavras retiradas de livros, artigos, sites e outros recursos textuais. Eles utilizam redes neurais profundas, especificamente arquiteturas baseadas em transformers, para processar e entender a linguagem. Modelos baseados em transformers possuem um tipo de arquitetura de redes neurais profundas projetadas para processar sequências de dados, como texto, de forma altamente eficiente. Utilizando mecanismos de atenção, eles conseguem identificar as relações entre palavras em diferentes partes de um texto, permitindo uma compreensão contextual avançada. Essa abordagem revolucionou o PLN, tornando-se a base de modelos como o GPT, capazes de lidar com enormes volumes de dados e capturar padrões complexos em informações textuais. Aprofundando na parte técnica do modelo de linguagem, temos o diagrama da figura 1. Nesse diagrama, figura 1, o fluxo de dados segue da parte inferior para a parte superior, conforme é comum nas representações de transformers. Primeiro, os tokens, palavras, de entrada, passam por algumas etapas de codificação. São processados por uma camada de embedding, transforma tokens de entrada em representações densas em um espaço vetorial de dimensão fixa, seguidos por uma camada de codificação posicional. Os dois resultados são então somados. Em seguida, os dados codificados são submetidos a uma sequência de N etapas de decodificação, terminando em uma camada de normalização. Por fim, os dados decodificados passam por uma camada limiar e uma função chamada softmax. A softmax é uma função matemática que transforma um vetor de números em uma distribuição de probabilidades, onde a soma total é igual a 1, destacando os valores maiores proporcionalmente, gerando uma distribuição de probabilidades que permite a seleção do próximo token.